e terra tremem ao som da tua voz. As tuas obras declaram quem tu és. Nada foge ao controle de tuas mãos. Agindo, Deus, quem impedirá? Um dia todos hão de ver o teu poder. Quando a tua glória do céu descer, em majestade e glória irá reinar. Agindo, Deus, quem impedirá? Os céus e a terra em favor de um filho teu. Que dos céus responde em glória, envia avivamento neste lugar. E terra tremem ao som da tua voz. As tuas obras declaram quem tu és. Nada foge ao controle de tuas mãos. Agindo, Deus, quem impedirá? A todos hão de ver o teu poder. Quando a tua glória do céu descer, em majestade e glória irá reinar. Agindo, Deus, quem impedirá? Os céus e a terra em favor de um filho teu. Não há outro como tu, que dos céus responde em glória, envia avivamento neste lugar. Move os céus e a terra em favor de um filho teu. Não há outro como tu, que dos céus responde em glória, envia avivamento neste lugar. Que todos nas ruas vejam teu poder. Então os grandes das nações se curvarão e dirão: tu és Deus. Não há outro como tu, move os céus e a terra em favor de um filho teu. Não há outro como tu, que dos céus responde em glória, envia viva. casamento. Decide.